Que a graça e a paz do Senhor te alcance. Que você siga com a gente aqui, crescendo em fé, crescendo em graça, crescendo em comunhão, mesmo que virtualmente. Compartilha com seus amigos, compartilha com uma pessoa aí que você está lembrando, que Deus está colocando no teu coração agora, para que possa crescer e romper em fé junto com a gente. Louvamos ao Senhor porque Ele tem nos trazido aqui até essa casa, que tem nos desafiado a viver momentos de crescimento. E para isso nós temos vivenciado muitas dificuldades, muitos embates. Então quero te convidar a ficar de pé. A palavra do Senhor diz que no meio do povo, no meio da comunhão, Ele ordena a bênção e a vida. Eu quero lembrar o que diz também a palavra de Deus em Hebreus 13. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que você possa separar esses momentos para confessar o nome do Senhor, para declarar sua fé, declarar o seu amor, declarar sua dependência. Nós vamos nesse momento declarar que o Senhor é o nosso pastor e que de nada temos falta. Não importa como você está, não importa se de repente está faltando alguma coisa na tua casa. Às vezes você pode estar pensando dessa forma, mas eu quero te convidar a, pelos olhos da fé, levantar o seu olhar, levantar o seu coração e a sua voz e já agradecer. Agradecer pela provisão, agradecer porque em tantos momentos Ele tem cuidado de você. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Tu és nosso pastor, Tu és nosso mestre, Tu és nosso amado. Confessa, tenha liberdade na presença do Senhor nesta noite. Oh, Jesus, Jesus, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigada, Senhor. Seja agradecido. Yeah. até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o poder falhará. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser pela vida.